um telefonema de 112, um doente foi transportado para Ceia, para o Hospital de Ceia, para a Urgência de Ceia, de Ceia foi transportado para a Urgência da Guarda, da Guarda foi transportado para a Urgência de Coimbra e da Urgência de Coimbra veio transferido para a Fundação Aurelio Amaro Diniz. Acredita nisto. É uma questão bizarra, é um dos exemplos que eu levo ao seu ministro, isto não pode ser. E depois também nós não admitimos uma coisa que não se prende, nós não temos nada com o serviço de urgência básico que está instalado em Ergamil e que é da... Nós não temos nada contra, mas nós não aceitamos que muitas vezes sejamos transportados também de 112 para o sul de Ergamil para depois irem para Coimbra. Os bombeiros de Oliveira levam até lá e depois são os bombeiros de Ergamil que levam para Coimbra para as urgências. É uma perda de tempo, porque... também não é uma verdadeira urgência, porque os médicos que lá estão a fazer trabalho, a maior parte deles, também não têm formação, porque são médicos até que também estiveram aqui num serviço de atendimento permanente. E por isso é também um entreposto. E por isso aquilo que eu defendo é que nós devemos ter um serviço, devemos ter um verdadeiro serviço de urgências.